Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 33ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Emissão número 33. Ora, diga lá outra vez. Era só uma graçola, amigos ouvintes. Hoje a escolha foi muito pessoal. O auditório deste programa vai permitir que se escute apenas aquela que é denominada música clássica. E porquê? Porque no passado fim de semana assisti a algo que achei particularmente bonito, original. Uma produção inédita da RAI, a televisão pública italiana, que transmitiu em direto de Itália uma recriação da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi. O espetáculo teve o nome de Rigoletto a Mantova. Plácido Domingo esteve no papel principal. O maestro Zubin Mehta na direção da Orquestra Sinfónica Nacional da RAI. Rigoletto estreou no Teatro La Fenice de Veneza em março de 1851. É uma ópera em três atos, com o libreto de Francesco Maria Piavi, baseado na peça Le Roi s'amuse, de Victor Hugo. É a história funesta da paixão do Duque de Mantova por Gilda, ingênua filha do corcunda Rigoletto. Por ter raptado a filha, Rigoletto contrata a Sparafucile para matar o Duque. Influenciado pela irmã, que é apaixonada pelo Duque, o assassino afinal mata Gilda e entrega o corpo ao pai da jovem. Rigoletto a Mantova, transmitido no passado fim de semana, o primeiro ato no sábado, o segundo e terceiro no domingo, foi um espetáculo que misturou a música com o cinema e a televisão. Foi transmitido em direto para 138 países, a partir de três locais distintos da cidade de Mantova: o Palazzo Ducale, o Palazzo Te e a Casa di Sparafucile. A realização ficou a cargo de Marco Bellocchio. Este acontecimento cultural, produzido pela RAI, foi também uma operação audiovisual sofisticada que envolveu inúmeros meios e profissionais de televisão. Os três locais-cenário da cidade de Mantova foram escolhidos de forma a criar o ambiente mais adequado à história do Duque de Mantova e da doce Gilda. E é com base neste espetáculo que hoje o Quadras da Música é dedicado apenas à música clássica. Começamos por ouvir aquela que é talvez a composição mais famosa da ópera Rigoletto, La Donna Mobile, aqui na voz de Luciano Pavarotti. A obra que se segue é mais recente, mas não menos conhecida. Original de Francis Lai, Love Story. Thank you. 5 em Dó menor foi escrita por Ludwig van Beethoven entre 1804 e 1808, há mais de 200 anos. Teve a sua primeira apresentação em Viena, Áustria, no Theater an der Wien em 1808. Ouçamos Sinfonia número 5. Thank you.

santo, Senhor.